bateu mais uma vez. Praia, sonhos de emoção, paixão de verão, então se fez num toque lindo de luar. Trocamos o primeiro beijo, cheirando a brisa do mar. Sentimos desejos e o amor rolou na beira da praia. E eu nunca mais esqueci você, meu amor. E o amor rolou na beira da praia. E eu nunca mais esqueci você. Março passou tão depressa, no outono senti solidão. O inverno foi legal a beça, mas eu não brinquei o São João. Na primavera mandei flores com cheiro de muita saudade. Só quero que chegue o verão pra você voltar pra minha cidade. Que o amor rolou na beira da praia. E eu nunca mais esqueci você, meu amor. E o amor rolou na beira da praia. Você e o amor rolou na beira da praia. E eu nunca mais esqueci você, meu amor. E o amor rolou